Esta característica identifica a chegada do Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, bem no seu radinho. São 6 da tarde, chegamos com a telefonia Big e com Damiller. A moda está nas ruas. Fala aí, Mr. P. Falo, boa noite. Tudo bem, Mr. P? Bem, muito frio. Tudo bem. Fala aí, Potter. Boa tarde, gente, boa noite. Bom dia. O Potter não sente frio, ele usa The North Face. North Face, from Canada, motherfucker. É outra história. É outra história. E aí, Geizo? Com aquela já o Geizo sente. Tá muito frio. O Geizo de luvinha. E aí, Geizo? Tá meio gasto essa luvinha já, né, Geizo? Tá rasgada daqui. Tá rasgada, né? Só um pouquinho. Vocês querem continuar a discussão? Não estamos discutindo. Querem continuar o colóquio? Não, desculpa, a gente vai continuar. Vocês querem dividir com a audiência? A audiência está tão curiosa. Um milhão de pessoas ouvindo vocês e vocês falando essas coisinhas entre vocês. Não pode falar aqui. Não dá pra falar agora. Muito pessoal. Então eu vou dizer uma coisa. Tem um puto nessa mesa! Aqueceu, meu? Não, essa era uma história que o Davi estava contando em off aqui. Que ele pode contar que depois. Podemos dividir com a audiência, é claro que escondendo os nomes, sem citar nomes, né? Porazinho também, Porazinho. Eu não sou o puto. Não, tô brincando. Mas sem citar o nome, dá pra contar tudo. Claro que dá. E tu, Maurício Amaral, também? Eu tô bem, cara. Um pouco chocado, mas tô bem. Que isso? Quem é tu pra te chocar, Maurício Amaral? Maurício Amaral não se choque com mais nada, rapaz. Esse aí já viu de tudo na vida. Bom, a Estrela Móvel já foi anunciada. É o homem das letras, o homem do jornal, o homem do livro, o homem das mulheres, o homem do churrasco. Davi Cardinho, Davi Cardinho, do pequeno Davi Cardinho. Da terra fria, quem não tem é o pinto pequeno hoje. É verdade. Hoje eu tô me igualando a todo mundo. Hoje é o dia, bora. Não, hoje nós temos pequeno e tu. Hoje eu cresci na briga, digamos assim. Estamos de volta com o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos direto aos destaques comentados, ou vamos comentar direto os destaques do Clique RBS. Dona. O dono da escolinha do São Paulo, em Joinville, continua preso. Ele é suspeito de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro. O Gideon Pereira Filho preso sábado em sua residência, num condomínio no centro, em Joinville, e continua detido na Polícia Federal do Paraná, lá em Curitiba, tá o cara. 3 carros de luxo que pertenceriam ao acusado também foram apreendidos durante a operação deflagrada pela Polícia Federal no final de semana. A operação resultou na prisão de pelo menos outras 3 pessoas acusadas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, além da apreensão de mais de 1 tonelada de drogas. Nossa, caramba! Segundo a Polícia Federal, o grupo comercializava 100 quilos de cocaína a cada trimestre. Meu, que legal, cara. Levantando aí absurdos 6 milhões de reais por ano com o tráfico. Dá dinheiro isso. Mas um dia cai, o crime não compensa. Não. Fica grandão um ano e depois... Não, é uma vida, o cara não pode ter uma vida social tão tranquila assim, né? Tá louco. E uma hora, dormir direito da noite. E um dedinho na tua ferida aí, parceiro. É você quem financia essa porra aqui. Classe C em forte expansão no Brasil. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a classe C totaliza cerca de 105 milhões de pessoas. Olha só. Estão na classe C pessoas como nós, que contam com uma renda mensal familiar que varia de 1.200 a R$5.100. Tá ganhando 1.500! Tá bem agora, tá ganhando 1.500. Lembra da véia? Peguei um ônibus esse fim de semana pra ir a Carazinho e tinha uma véia falando isso. Mas de novo essa véia? Sempre a mesma véia. De novo, cara? Sempre a véia, cara. Tá ganhando 1.500. Que a véia fala? Tá bem agora, tá ganhando 1.500, meu filho, casou com aquela vagabunda. Que isso, véia? É assim, sempre fala que o filho tá bem, que casou com uma vagabunda. É uma loucura. Mas a maioria das vezes é isso que acontece com os filhos. O brabo é quando tu tá num ônibus desses, assim, uma viagem relativamente longa. Sim. E tem uma pessoa ao lado que insiste em falar no telefone celular, e as pessoas, quando falam ao celular, elas falam muito alto, cara. Muito alto. E quando tá no ônibus, eu não sei porquê, sempre falam de alguma doença. Começa a descrever. Pobre, né? Pobre é isso. Com minúcias. Pobre adora. adora falar em doença, pobre. Uma vez eu tava lá numa veinha, começou a me dar uma dor fina, aquela dor veio, ela veio, ela subia, aquela dor fina. Uma dor fina, não dor fina, né? Sim. A dor fina. É. A dor fina, fina. E eu ouvindo aquilo, cara. Aí depois descreve problemas de hemorroida. Não, e pra Alegrete, que é de madrugada a viagem, e aí se sentam duas mulheres juntas, elas conversam toda madrugada. Toda madrugada. Uhum. E com a luz acesa. Não consegue conversar no escuro. Verdade. Tem que ser com a luz acesa. Mas essa de fala no celular, o Porã é diferente, porque quando a gente tá no ônibus da balada do Pretinho, ele tá gritando feito louco. Aí toca o telefone. Oi, amor, tudo bem? Mas pra falar com a minha mulher, eu sempre falo mais manso. Aliás, fica uma dica aí nessa poluição de ondas e frequências e tal, que estão sobre a nossa cabeça. Sim. É cada vez mais difícil a gente conseguir um sinal limpo na telefonia celular. Onde quer que tu esteja, é um congestionamento violento e tal. Então a dica é fala baixo. Porque quanto mais tu grita pra te fazer entender, pior chega a tua comunicação lá do lado de lá da linha. É mesmo. É verdade. Esse negócio de sinal, tu pode estar ouvindo a conversa do outro também, pode acontecer isso aí. Já aconteceu, cara, de ouvir a conversa de outro. Lembra comigo. Que um amigo linha nosso... cruzada, né? Linha famosa cruzada, linha cruzada. Aconteceu. Lembra um amigo nosso que teve problema com a sua esposa? Qual deles? Ele tá aqui, Davi? Não, ele às vezes... Ele frequenta aqui. Às vezes ele vem, às vezes ele não vem. Ele transita. Ah, é móvel, então é móvel. Ele tava em São Paulo e que ela gritava tanto com ele que o telefone estourava e chegou a cair. Lembra? É mesmo. Contou isso aí? Ah, verdade. Tem telefone que explode. Não, caía a linha. Ela gritava muito e derrubava a linha. Ah, é, imagina a brabeza dessa mulher. Meu Deus. Coisa, não quero nem pensar. Imagina o tamanho da cagada. Imagina. Florianópolis é a capital com maior concentração de gays do Brasil. De bola, pena que não é Porto Alegre, né, cara? Seria uma cidade mais alegre, mais tranquila. Isso é grandeza. Isso é presença de espírito, inteligência, sensibilidade e muita bichice. Superioridade e uma viadagem sem tamanho. Dados do IBGE mostram que 416 chefes de família declararam viver com um cônjuge do mesmo sexo na capital catarinense. 400? 416. Só? Mas é pouco, só, né? Okay. Não, isso é morar, né? Estes assumiram. Estes disseram, eu vivo. 832. Pouquíssimo, então, né? Pode ter mais, Floripa, né? Tem 400 mil habitantes. Não, só tá isso mais, gay? Né? Não, né? Não, mas é os que declaram. No total, o IBGE encontrou 60 mil brasileiros que declararam viver com alguém do mesmo sexo. Nossa! Especialistas e militantes de movimentos gays afirmam que provavelmente o número de homossexuais seja o triplo. É muito maior. Além dos dados contemplarem apenas os casais que moram sob o mesmo teto, há também a questão que muitas pessoas ainda têm medo e timidez de se declarar. Já assumi, né? Como na novela das oito. Agora eu tô vendo a novela das oito. Tá vendo? Tô vendo a novela das oito e me ganhou. Eu parei de ver a novela. É podre a novela das oito, mas eu tô vendo. Eu parei, porque o cara parei de beber, né, cara? O próximo passo era parar com a novela, né, velho? Tá certo. Na boa, é, né? Tá vai mais ou menos por tem aí. Tem um caso na novela que tem um cara que é heterossexual que está sendo assediado por um homossexual e está cedendo. Oh. Ah, segundo nosso amigo Paulinho, não Paulinho tem. Mas Becon, aquela história do que o Pi contou, que uma vez chegou... Cara do banco? Não, do que era? Da seguradora? Não, era onde eu trabalhava. Isso, no banco, que o cara chegou e fez uma proposta. É, né? E o Pi chegou a cogitar. O Pi foi um burro, né? O cara era rico. É. Pi já tá com a vida aceitado, já tá bem, já tá bem hoje. Já tá bem morando em São Paulo. Ah, não, ele quer que a nossa. Quer ser hétero, sabe? Cagão. Coisa antiga. E a última frase aqui sobre esta notinha é: Floripa é conhecida como a cidade mais gay-friendly do país. Dois! Três. Eu acho que nós temos que passar duas semanas lá em Floripa. Também acho. Tu tá louco pra virar linha, né? Eu quero ser bi. Tu tá louco pra quero virar ser linha. Bi, porque eu gosto do que eu faço. Gay friendly é amistosa do gay. Muito bom! Mas daqui a pouco, né? Frio e vento devem se intensificar nesta terça-feira. Maria, eu fico pensando, cara, um programa como o Sala de Redação, 40 anos e nunca ninguém, nenhum dos nego velho do Sala de Redação já disse isso. Ah. Né? Nunca ninguém disse isso. Gay? Disse. Não. Que queria, que queria ser bi. Nunca ninguém disse. Será que não? Nunca ninguém disse. Essa é a prova que não chegaremos a 40 anos de programa. Provavelmente. Mas Porã, com certeza. procurando o KG, com certeza não. Mas eu tava meio fora do ar. Tu falou que gostaria, Potter? Sim. Sim, sim. Ah, é? Falou que gostaria de ser bi, mas ele não tem coragem. É só começar, Potter. O Grêmio bicampeão mundial, né? O bicampeão mundial. Cara, Maurício, eu queria te falar sobre um seriado que está estreando na TV aberta brasileira chamado Glee. É, Glee. Glee. Só isso que eu tenho pra Glee. Dizer. Tá aí, o que tem o Glee? Bom, frio e vento devem se intensificar nesta terça-feira, apesar da possibilidade de neve estar se afastando. Neve, mais ou menos, floquinho de água gelada que caíram. Isso aí. As camadas de ozônio. Sabe que, mas eu comentei esses dias com o nosso querido amigo estagiário, Arthur Gubert, que me entende. Então, melhor que inclusive tá pensando em... Que inclusive tem, tá pensando muita coisa, um guri novo, né? Eu não sei se você tá pensando, acho que já tá fazendo. Eu acho que... Que quando eu fui pra Gramado, ele te entende, Porã. Ele me entende muito. Isso quer dizer alguma coisa. O mais importante é que o Porã também entende ele. Eu também entendo ele. Eu sou um cara muito receptivo. Bom, mas então, eu sou um cara lindo, muito receptivo. Porã é lindo. Obrigado, essa cara. Heterogeneidade é linda. É o quê? Heterogeneidade. Obrigado, mas por aí, o que que eu tava dizendo? Que quando eu fui a Gramado pela primeira vez nos anos 80, Naquela época nem se ia pra Gramado. Nos anos 80 eu fui com o colégio, cara, na sétima série, e quando chegamos em Gramado, nevava e nevava mesmo, de fazer bola de neve. De pegar e fazer umas bolas de neve e jogar no amigo. Mas nevou mesmo. Não, Porã me dizia que nos anos 80 era criança. Era a mesma neve. Cara, nos anos 80 nevou até em Porto Alegre. É verdade. Nevou até em Porto Alegre. 84, durante uma gincana. Agora, quem é rosariense e porto-alegrense vai saber. Durante uma gincana do colégio, Rosário nevou em Porto Alegre. Eu tinha o jogo do timezinho lá da Silva Sol, lá o Greminho lá, e nós cancelamos. Não, timezinho da Silva Sol. O Greminho lá da Silva Sol. Bom, cara, deixa eu só terminar a notícia do tempo aqui. A terça-feira será o dia mais gelado vivido pelo sul do Brasil até agora. Em todos os tempos? Em todos os tempos deste inverno. Amanhã vai ser pior que hoje. Essa madrugada então vai ter gente morrendo de frio. Cara, essa madrugada eu vou fazer o seguinte, eu vou botar fita tape na janela do meu quarto, cara. Porque entra um vento, velho. Entra um vento pelas frestas, veneziana, tá ligado? Veneziana, não já é? Já botou 0 hora dobrada assim pra parar de bater? Não, ainda não. Não, não é pra parar de bater, é pra não entrar o vento. Não, mas se tu botar 0 hora dobrada, cola uma página na outra, sabe? Sei. A janela tá aberta, pode fechar a janela? Tô precisando de uma fita tape, hein? Eu tenho fita tape. Olha aquela lenha toda que eu te dei lá pra tua casa. Aquela lenha não vai botar pra queimar lá? Eu já queimei, né, Paulo? Ah, mas tem mais. Juro, restei mais, Paulo? Tem mais. Então manda essa lenha aí. Juro, responde por mais da metade da dívida do brasileiro. Juro responde por mais da metade da dívida do brasileiro. Principal motivo são os encargos financeiros. O brasileiro está se endividando mais, não necessariamente porque está indo às compras, mas por causa dos encargos cobrados nos empréstimos. É a dívida burra, né? O cara pega uma graninha aqui emprestada pra pagar aquela dívida ali. Isso. Né? Aí vai formando esse bolo de neve aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela graninha lá pra pagar essa aqui. E aí aí ele vai comprar uma coisa que custa 50 pila em 12 vezes de 7,32. Sabe qual é o problema? Aí ele vai pagar duas coisas no final. Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. É o cobertor curto como disse o bolha. É o que tá acontecendo no futebol brasileiro. É uma entrevista do Odone, muito bem clara, antes do jogo do Grêmio Botafogo, ele falou que é o futebol. O brasileiro tá numa realidade que não existe pro futebol brasileiro. É pagando salários de treinadores pra 600, 500 mil, sabe? Tem treinador que não ganhou nada e tá ganhando isso aí. Sabe? E os jogadores pedindo muito, e aí os clubes estão pagando, porque se tu não paga, o outro clube paga, e aí o jogador é bom e o outro clube ganha e tu não ganha. Então tu vai ter que pagar. Aí vai arrebentando, uma hora vai estourar de novo a bolha no futebol brasileiro. Com certeza. E o Grêmio paga. Vamos ver, vamos dar uma girada, viu, Mr. P? E o incêndio em Gramado hoje à tarde, no estabelecimento comercial e tal, em Gramado. Acho que não era incêndio, era fogueira, tá frio, meu. Mas em qual estabelecimento, não sabemos? Não sei, só sei que é no centro, por isso que eu fiquei curioso pra saber como é que tá. Tá aí no Clique RBS? Vamos olhar se esse incêndio aí... Vamos procurar, filho. Quando procura aí, o vigário e o sacristão eram dois dos maiores pecadores daquela cidadezinha, viu? Você. O vigário e o sacristão. Cada um se gabava de ter namorado mais paroquianas que o outro. Um dia, para tirar a limpa a situação, o padre propôs ao sacristão: domingo, depois da missa, a gente fica na porta da igreja e cada mulher que a gente tiver emplacado, a gente olha um pro outro e diz: ave. Quando ela passar, é claro, combinado. E o sacristão, já a caminho, né? É, combinado. No domingo, depois da missa, os dois se plantam na porta da igreja. Passa a mulher do prefeito. Quando ela passa, o padre diz: Ave. E eu, o sacristão: Ave. Daqui um pouquinho passa a mulher do delegado. O padre: Ave. E o sacristão: Ave. Pô, a mulher do delegado, hein? Passa a enfermeira do posto de saúde. E o padre: Ave. E o sacristão: Ave. Passa toda a mulherada e os dois só repetindo: Ave, ave, sem parar. No final, os dois se entreolham satisfeitos. O sacristão comenta: É, seu padre, parece que nessa cidade, tirando a minha mão e a minha irmã, né? E o padre: Ave, ave. Já foi sacristão, Potter, alguma vez? Eu fiz. Esse cabelinho dividido no meio não nega. Eu fiz. Como é que é aquela coisa que a gente fazia antes assim? Franciscano, coroinha. Cara de franciscano. Não, pra aprender a rezar. Primeira comunhão. Ah, comunhão. Se ajoelhava antes. Crisma, crisma. Não, o nome da escolinha pra isso. Ah, o nome da escolinha. Catequese. Aí rodei. Rodou na catequese. Eu já contei pra vocês aqui a história de uma tia da catequese que eu tive, né? Contou. Sim, que te ensinou a rezar, né? Ave. A tia ave. Ave. Mas enfim, vamos ver aí, Potterzinho. Ah, gente, eu acho que eu vou contar algumas coisas que a gente relembra os 4 anos de Pretinho Básico, né? Nessa vibe 40 anos de sala de redação, eu acho que a gente tem um... É o mínimo. Né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Já tem uma historinha aí, né? Já tem umas coisinhas, né? Momentos inesquecíveis. A décima parte do programa. Do PB número 3, que manda pra gente é o André Carvalho, tem 20 anos e mora em Pelotas. Carvalho. Quando o estúdio da Trancha estava em reformas e o PB passou a ser transmitido do porão, vai da rádio. Eu me lembro. E vocês ficavam olhando as pessoas que passavam por uma janelinha, inclusive paravam seguidamente o programa quando quem passava por ali era uma gostosa. Uma ou duas vezes. Era uma bela vista, o estúdio tinha que voltar pra lá. Aliás, você tem algum registro fotográfico dessa época? Sim, Porã tem. Ah, mas o Porã perdeu, porque na época tu bebia, né, Porã? Perdia as coisas. O Porã trocava muito de celular. O Porã perdeu muita coisa. De telefones, muitos. Outro momento foi quando o Potter se candidatou. Não, foi, não me candidatei. Eu acordei candidato. Foi indicado. A gaúcho mais sexy. E ficou em terceiro E aí o cara colocou aqui um fracassado em terceiro lugar. Como assim? Foi fracassado, cara. 20 pessoas concorreram e eu fui segunda princesa. Em terceiro lugar da Copa de 82, quem foi? O Potter perdeu. Ninguém lembra, cara. O Potter perdeu. O Potter perdeu pra quem, meu? Pro Renan? Não, senhor. Pro Mauri. Perdeu pro Tirando. Maurício Correia e Fabrício Carpinejá. Não, abraço pros queridos Fabrício Carpinejar, Tedi Correia e Mauri Grande. Não, e aí naquela época tinha até um bordãozinho de campanha, lembra? Feito! Não é de nada, agora é fato. O Harry Potter é o nosso candidato. Viu como marcou ele? Ele não esqueceu a musiquinha. Não, tá aqui. Ah, tá aí. Tá aqui. Um PB especial sobre traição. Onde após surgir o assunto no início do programa, Davi Carradini sugeriu a todos os integrantes do PB que contasse alguma história pessoal sobre traição. E foi assim até o final do programa. A cada um dando o seu relato. Eu lembro que aquele programa que mais participou foi o... Porã? Não, não foi o Porã, não lembro quem foi, mas... Teve alguém que meio que assumiu assim, o programa, assim, contando as histórias de traição. Assim. Curiosamente, os únicos a serem ativos e não passivos no ato de trair foram o Potter e o Maurício Amaral. Olha aí, viu? Nós traímos, no caso. Não, eu contei uma história que eu levei uma guampa. Vocês foram então, passivos, nós fomos ativos. Mas é mais ou menos como é aqui no programa. Outro momento inesquecível foi quando vocês cantaram todos juntos o refrão de Hey Jude. Aliás, todas as vezes que os pretinhos cantavam a música que abriu o discorama era marcante. Que música é essa, pelo amor de Deus? Hey Jude! Hey Jude! Na, que é de Hey Jude! Bora, Hey Jude! Perto do show do Paul McCartney. Não, acho que não era essa, porque... Era o discorama que seguia. Era o discorama. Cantava a primeira música do discorama, porque não tinha essa a voz do Brasil. Programa chamado Voz do Brasil. Aliás, não vai acabar isso aí, meu? Vai acabar. Ano que vem. André Carvalho de Pelotas manda pra gente. Não, acabar não. Vai flexibilizar o horário de apresentação. As rádios poderão transmitir a partir das 22 horas. Até as 22 horas. Desculpa, até as 22 horas. Isso. André Carvalho. Das 8 às 9, das 9. Isso. Voltando no e-mail dele, que ele deu uma boa ideia, olha só. Seria legal que os ouvintes do PB no Twitter retuitassem a hashtag PB Inesquecível contando um programa que eles lembram que foi inesquecível na primeira vez. Legal. Entendeu? PB Inesquecível. Ah, aquela vez que o Porã fez tal coisa. Pô, PB legal. E aí a gente tem um baita de um acervo, né? Legal. Sempre é o Porã, né? Usei o Porã como exemplo agora. Tu te lembra de algum programa, meu gurizinho inesquecível? Não, esqueci. Todos os programas. Só que programa é esse? Vocês estão se esquecendo das coisas, hein? O que falamos no programa da UMA? Falamos que vocês têm que me dar as paradas de volta aí. saco de lenha de 10 quilos, né? Trouxe pro Potter, lenha de 10 quilos, Potter. Jesus vai pro padre, tá? Seu padre, tá? Eu dei uma pedrada que rachou a cabeça do sarampo. Pedrada tá? Azul. Rachou o sarampo ao meio. Oh, que isso, Jesus? Fiquei sabendo que você errou. Não é nada salada, você tem cheio, rachou, meu. Ai, Dedê! Ai, Dedê! Ai, bebê! Jesus, um brasileiro! Ai, achei muito boa essa piada lá. Ô, Maurício Amaral, informações sobre o incêndio em Gramado? Foi na loja Arraial, na rua Augusto Zatti. Então, era uma fogueira mesmo. Mas é uma loja de decorações. Uma loja de decorações bem tradicional, com muitos móveis de madeira. Então, se alastrou rápido também. Que jaria. Mas o nosso sensacional Corpo de Bombeiros já debelou as chamas. Boa! Muito bem. Uma salva de palmas a todos os bombeiros do Brasil. Isso aí. Especialmente as do Rio de Janeiro, né, cara? Que por pedir aumento foram presos, né? Especialmente a um do Rio de Janeiro, chamada Bucacis, né? Não, cara, e mandar uma salva de palmas também hoje a todos os motoboys que estão trabalhando nesse frio cara. Obrigado, cara. Na boa, cara, o que tá sofrendo essa gente hoje aí, trabalhando de moto nesse frio, velho? Eu tô de moto. Capa nós. Mas não, tá tudo bem, não me apoiaram. É isso aí, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, é a vida. Quem trabalha fechando esses gols. Olha, carteiro. Vai hoje, pedreiro, às 7h30 da manhã sair de casa. Tirando massa. Cara, tem uma obra do lado da minha casa. Que é mendigo, tá? E pessoas que trabalham com pouca roupa, como por exemplo, nadadores profissionais. Eu larguei a natação. Os caras nadadores profissionais estão na água quentinha. É, mas igual é ruim. É tipo o canal. Não, mas a dureza mesmo, agora falando sério, a dureza mesmo é tu passar de baixo das marquises e ver amontoados de pessoas, umas coladas nas outras, pra uma aquecer a outra no frio. Isso é muito triste. Fazer a campanha da agasalho. Mas sabe que os albergues de Porto Alegre, eles recebem essas pessoas todas, mas tem muitas pessoas que moram na rua e que não querem ir por opção. Pros albergues. É porque tem horário, porque não pode beber. Tem que tomar banho, não pode fazer a barba. Pode transar. Exatamente, também. Sim. Eu contei que dos mendigos. Contou, Potter. Vai daí, Davizinho. Que barba, é tribuna. Meu nome é Matheus. Matheus. Moro em Novo Hamburgo. Sim. E estou com um problema. Ih. Eu estou apaixonado por uma colega de trabalho. Nós nos conhecemos há mais ou menos 3 meses, quando ela veio trabalhar em uma filial da empresa em que trabalho. Ah, é assim. A partir daí começamos a trocar olhares e conversas quentes. Coisa boa isso, né? Que é o nascimento de uma paixão. O sopro do criador, né? Até que finalmente tomei coragem. E peguei o número do celular dela. 8400 40 60. É 70 ou 70? 70. Começamos a trocar. Já liguei. Começamos a trocar muitas mensagens e marcamos um dia para nos encontrarmos depois do expediente. Feito! Então, ficamos. Convida a mulher pra comer açaí todas. Mas o problema é... O problema é que eu tenho namorada e ela também é comprometida. O perigoso é mais melhor. Que o problema. Só que meu namoro está de mal a pior, rapazes. E eu estou gostando dela de verdade. E ela disse que também está gostando de mim. Então tá lá, os namorados vão ser felizes. Não tá gostando nada. Mas de repente, de uma semana para cá, ela simplesmente... parou de falar comigo, parou de mandar mensagens e também parou de me ligar. Isso aí se chama ciclo menstrual. Atenção, pessoal. Quando consegui falar com ela, ela disse que estava com uns problemas de família. E eu então perguntei se ela queria mesmo continuar comigo. E ela disse que sim, querido. Mas como vou ficar com uma pessoa que não fala mais comigo? O que devo fazer? Devo dar um tempo para ela pensar e resolver o que quer da vida, ou devo largá-la e continuar com a minha namorada, que é loira, alta, tem pernas longas? Fica com a namorada. Vai comer um x-bacon. Mas não quer dizer, cara, não quer dizer. É, não quer dizer. Não interessa se a namorada é loira, alta, tem pernas torneadas. Não é o que tem que ser. Não é o que tem que ser. Mais do que fazer é ser. Muito bem, Alexandre. Viu? Não bem. Entendi, cara. Guarda a frase. Não, Potter. Ah, cara, o lance é o seguinte, ó. Vai por aí. Eu quero dar uma dica, então, para você, mulher. Você, mulher. Pessoal, pessoal, aqui coisas de guria. Do... Coisas de guria, tá? Gurias de quinta. Agora, não bastando a presença loira, alta, de pernas torneadas, de Rodaica, às quartas e sextas no Pretinho Sim. Básico, na programação da Atlântida, pelo menos pro Rio Grande do Isso Sul, mesmo. Nós temos a Rodaica apresentando o quadro Coisas de Guria. Coisas de Guria. Ah. Com dicas de moda, comportamento, Olha, estilo e tudo mais. Mas podia ter uma presidente já. Podia ter alguma coisa a ver com o TPM. Já teve governadora. Né? Ah, eu já tô insistindo para que a pauta seja. Que coisa. Pauta livre. Então. Lembrando que a minha avó não tinha TPM. É, nem a minha. E a minha avózinha pergunta falar, pra ela: tem 98, ela tá viva, ela pode perguntar. Ela tinha, mas não podia falar. Que eu ia falar pras mulheres. Eu ia falar é o seguinte: pra você, Guria. Você, mulher que ouve o Pretinho Básico, essa é uma dica para melhorar a sua vida. Que linda música. Por quê? Maravilhosa. Gostou, Cid? Boa noite. Isso é demais. Fica por aí, Cidão. Sábado no Porto de Elias, que nem uma louca. Isso só toca naquelas boates, sabe? Sim. Rapaziada. Toca na reunião dançante. Boa, rapaziada. E aí, vai para senhor. Então, a dica para você, mulher, é a seguinte. Trabalho doméstico pode prevenir o câncer em mulheres. Boa, porra! Agora, pelo menos, um bom motivo pra trabalhar em casa. Vai lavar a louça! É isso aí, você que tá se queixando da pilha de louça pra lavar, da roupa pra passar, da roupa pra lavar nesse frio, não tem máquina, vai lavar uma roupa. Deixa eu dar um abraço do médico que operou a minha mãe teve um problema no seio, né? Problema, aliás, meninas, se cuidem, tá? Faça o autoexame. Se cuidem, minha mãe teve um problema sério no seio, e aí, sabe o que o médico pediu pra minha mãe fazer pra ser recuperar os movimentos, que ela fez uma operação séria. Lavar a louça. Isso é o médico! Então vamos à notícia. Aí a minha mãe tava lá, mãe. Vai lavar a louça que é bom. É isso aí. Um estudo divulgado na reunião anual da Associação Americana para Pesquisa sobre o Câncer, realizada em Orlando, indica que a atividade física de lavar pratos, passar roupa, caminhar dentro da casa pode diminuir em 30% o risco de câncer de útero. Na pesquisa, estudiosos do Instituto de Câncer de Xangai, da China, e da Universidade Vanderbilt, dos Estados Unidos, analisaram 832 mulheres com este tipo de câncer e um outro grupo sem o mal. Nós ficamos particularmente satisfeitos ao ver o benéfico na redução do câncer do endométrio de formas de atividade mais acessíveis e menos intensas, como caminhar para apanhar transporte público ou fazer atividades domésticas, assim como fazer atividade física de propósito. Tem que agora ali lavar, vai de ônibus trabalhar. Exatamente, disse o doutor Charles Meadows, um responsável pelo estudo. Fica aí a dica para a Rodaica, diz aqui o nosso ouvinte. Muito bem. Não sou eu que tô dizendo, Gabriel Girardon. Não, mas a Rodaica já faz Girardon, em casa, hein? Tudo que tem que fazer. Essa quase. Cidade é Orlando. Quem será que foi esse Orlando, né, cara? Quem será que o foi, cara, né? Pra ser homenageado. Por... Orlando. Sim, podia ser uma cidade de Alfredo. É. Deve ter uma cidade chamada Orlando. Alfredo. Deve ter. No Brasil deve ter. Na Itália, cidade tem Alfredo. Alfredo. Ao menos tem um bar chamado Alfredo. Bom, é. Um bar. Olha, eu vou fazer os classificados do Pretinho. Tá na hora, 6:30. Duas ofertas da nossa audiência, olha que interessante essa aqui. Olá, PB, estamos precisando de uma babá para Niterói, Rio de Janeiro. Ó. Oh. Acontece que tem que ser gaúcha. Gaúcha! O salário é bom. Mais informações é só mandar e-mail para babarj2011@hotmail.com. Mas por que tem que ser gaúcha, cara? Tem que ser gaúcha. Cuidam mais das crianças. A família deve ser gaúcha. Cara, uma gaúcha sabe cuidar do neném, né, cara? Pessoal, mas catarinense também, porra. Uma paranaense também. Não, mas é que assim, cara, eu conheço mais as gaúchas do que as catarinenses. Que tu mora no Rio Grande do Sul, porra. Exatamente por isso, Harry Potter. Mas tu acha que uma goiana não sabe? Goiana? Deve saber, mas... Goiana não. Goiana deve saber. Sandro mas... Goiano, por exemplo. A goiana tu forçou agora. Mas as baianas sabem das coisas. As baianas cuidam muito bem. Bom, continuando aqui nos classificados do Pretinho. Vendo Land Rover 4x4 bala. Pra repetir a marca, por favor. Land Rover. Land Rover. Cara de gravar isso aí, né? Atlântida, Land Rover. Não, é uma Range Rover, é uma Land Rover. Land Rover no Range é um modelo de Land. Então, vou no popular, tá? vendo Land Rover bala. Aí ficou bom. Agora todo mundo entendeu. Agora todo mundo entendeu. Land Rover. É uma Land Rover bala 4x4, modelo Freelander HSE 2005. Eu vou dizer uma coisa. Baita carro. Baita carro. Baita carro. Verde fosco impecável. Banco com aquecimento elétrico. Teto solar. 5 portas, 6 cilindros. Então, como é que tá. O dono desse carro é um o dono desse carro é land.bala @hotmail.com. Choque. Land.bala @hotmail.com. L-A-N-D de Land. O cara que não sabe como é que escreve Land. Não pode ter. O cara que não sabe escrever Land Rover não pode ter uma Land Rover. Então é land.bala @hotmail.com. Obrigado pela audiência, não, show de carro. Que saudade do meu sócio Almir. Não, Almir, é verdade, querido, Almir. É verdade. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico de novo. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios, 18 minutos para 7. Tá na hora do senhor brilhar por aqui, doutor Oceu. É Papa Bimpe. Doutor Oceu. Pois não. Brilha muito no Pretinho Básico, doutor Oceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Oceu? Doutor Peter, o Sobis disse que é a última semana dele no Beira Rio, doutor Peter. Ele se despediu dele. Lá, Dale, disse tchau já. Sim, sim, foi muito emocionante. Eu tô muito emotivo, né? Tá chorando, Dale? Ultimamente não tem sido bom pra ti, né, Dale? River caiu. River ontem, hoje. Mas ontem eu joguei bola, vira bola que eu meti. Ah, jogou muito. Toque meu mãe. Jogou foi muito. Foi o craque do jogo. O Miralles... O Miralles disse que não tá 100% ainda. E não tá mesmo, eu conheço o argentino. E aí, Santana? Ô, Miralles, só jogará depois que seu nome estiver no... Bride. Bride. No Bride. Me vê um cigarro, ó. Toma aqui. Não pode fumar aqui dentro, Santana. Sala fora. Nem comer mas mais. Mas hoje aqui. É 40 anos do sala. Mesmo. Então, senhor, por favor, vá fumar lá no sala. Me consegue uma velhinha pra soprar. Acho que eu, por eu falar consigo. Nisso, eu queria aproveitar o ensejo. Doutor Alceu, por favor. Santana vai soprar Santana. Velhinha dos 40 anos. Segura o fôlego um pouquinho, doutor Santana. Pra informar que hoje tem a festa de 40 anos do sala de redação e o Bola nas Costas estará lá, obviamente. Olha aí. Cobrindo... este momento tão bacana do rádio, este momento tão bacana, bacana da imprensa no Rio Grande do Sul. O Potter vai estar lá, então, entrevistando toda a rapaziada do sala de redação. E os convidados, né? Os convidados da festa, né? Estarão lá, então, trazendo para o Bola na Atlântida todas as informações desta grande festa, desta grande comemoração. Pode falar, Santana. 40 anos. Isso eu já falei. Canta parabéns, sala. Parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Muito bom, Santaninha! É uma letra complexa, o cara se esquece. É, né? verdade. Esqueci o final. O que mais, doutor Oceu? O Criciúma, doutor Peter, como? Comprou o Matheus, doutor Pedro. Agora sim. Agora é boa. Bem, boa, agora vai. É, volante. Tava lá no Alveticapen. Onde que tava? Alveticapen. Caraca. Desculpa, é o Eftac. Ô, doutor Oceu, por falar nisso, o senhor tá escrito aí pra onde é que, nessas letrinhas que o senhor tá lendo aí, nessa TVzinha na sua frente aí, tá escrito aí pra onde é que vai o Sobis? Ó, Sobis, damos dinheiro. Se ele vai voltar pra lá pros caras, ou se ele vai pro Fluminense. Sobis teve um convite do Grêmio e negou o. Sim. Negou o traço o. E tem convites de outros clubes brasileiros, inclusive Fluminense. Ele só disse que, ó, pode colocar aí que é minha última semana no Beira. Eu acho que ele pode repensar o Sobis. E o Inter não quis. Aí dá tempo, Sobis. Na verdade, o Inter não quis o Rafael Sobis. Muito caro o Rafael Sobis. O Inter não quis bancar também. É pelo quis... momento, né? É. Que o Sobis e o clube estão vivendo. Eu vou ligar pra ele. O que, que tu acha do Sobis no Grêmio, Davi? Tu acha que o Sobis iria? Ele já disse que não iria. Eu acho ele um baita atacante. Baita atacante. Acho que é um... tem 25 anos, imagina. Ele é um jogador corajoso, tem finalização. Deu praticamente. Nossa. Deu É difícil dizer isso, mas deu praticamente duas Libertadores pro Inter, né? Praticamente. Bom, ele fez três gols em duas Libertadores. Eu estava em São Paulo naquele jogo que o Inter, eu acho que foi o grande jogo da história moderna do Inter. Rasgou a camiseta do São Paulo, como disse o Pedro Ernesto. Né, foi o maior jogo assim, desde os anos 70 do Inter. Sem né? dúvida. E aquele jogo foi o jogo do Rafael Sobis. Sem dúvida. Ali ele foi. E aqui no Beira-Rio, quando o São Paulo tava pressionando o Inter, ele deu uma de Ronaldo Nazário. Ele segurava toda a defesa do São Paulo sozinho. Então o Inter deve muito ao Rafael Sobis. Sem dúvida. Mas ele não é tão corajoso. Se ele fosse, ele ia pro Grêmio. Não vai, Sobis. Eu queria saber do Maurício Amaral. Sobis ou Lins, Maurício? Tô sendo mal interpretado aqui. Com Bruce Lins. Isso é muito bom. Esse Lins é uma merda. Não, tô sendo mal interpretado. O que eu quis dizer é que o futebol dele. E aí, doutor Alceu? Era aí pro doutor Petra. Quer falar alguma coisa, Lins, Paulinho Lins. Brito? Olha só, o Lins é bom jogador. Sabe uma frase que o Paulo Brito nunca falou? Ô, Lins, chega lá! Nunca, ó, uma vez. Olha, agora eu tô lançando agora o chimarrão do Brito, hein? Como olha, assim, comecei já com o Carpegiani, né? Agora tô sendo taxado. Eu vi. Aliás, deu um azar do cão pro Carpegiani, né, cara? Frio. O Jim Carrey é mais pé frio que eu. Estava no Rio e o Grêmio perdeu. É verdade. Tá bom, obrigado, Paulinho Brito e Paulinho Santana aqui no Pretinho Básico. Você que tá pensando em fazer vestibular neste inverno e que é um curso na área da saúde, fique ligado porque agora em Porto Alegre tem a Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus, uma parceria de duas grandes referências do mercado para trazer até você cursos com perfil diferenciado, conteúdo e muita prática profissional. A escola oferece as graduações em enfermagem e nutrição. E para quem já tá no mercado e quer se aprimorar ainda mais, tem também o mestrado profissional em enfermagem e o MBA em gestão de negócios em saúde. Todos os cursos, atenção, com aulas em Porto Alegre. As inscrições para o vestibular vão até o dia 29 de junho, o popular depois de amanhã, e também estão abertas as inscrições para a pós-graduação, mestrado e MBA. Acesse unicinos.br/Escola Superior de Saúde e inscreva-se já. Escola Superior de Saúde, Unicinos Mãe de Deus, sua educação nunca esteve tão bem cuidada. Que é, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Artes marciais do Dido! Agora com karatê Dido e Kung Fu Dido! E aí, conhece o corno burro? Corno burro é burro, aquele que segue a mulher o tempo todo e aí flagra ela saindo de um motel com o Ricardão. Desagradável. E aí na frente do motel, ele olhando aquela cena da a mulher saindo com o Ricardão no motel, o corno burro fala: eu não entendo isso. Peraí, vamos fazer uma análise aprofundada da questão. Quando o corno diz eu não entendo isso, o corno está querendo dizer: eu dou tanto carinho. Mas a minha mulher tem tanto, eu dou carro, eu dou casa, eu paguei a pós, eu dou meu cartão de crédito para ir no shopping, eu sou tão carinhoso em casa com os filhos, sou um belo marido, provedor. Provedor é outro. Provedor é a banda larga. Provedor, sim, de banda larga. E ela com esse outro aí. Sabe o que e ela com o outro. É isso que ele quer dizer que ele não entende. Tem um monte de ouvinte agora que é exatamente esse marido ou esse namorado que tá levando uma guarda. A culpa não é tua, parceiro. É ela que é um pau torto. Entendeu? Opa! Pau opa, que nasce torto não se endireita. Não se endireita. Opa! Pode grande compadre Washington. Vai continuando hoje, Jeizinho. Não, a piada aqui, meu. A piada, mas tu não gostou, meu? Não gostou? É do gol? Piada do Bote! Absorventes Careta, pra você usar com alegria. Boa. É só pra entrar mais um patrocinador, né? Ah, tá bem. Que é Vasta. Vasta, a gama. Enorme. É Vasto da Gama. Mamãe, me disseram na escola que eu sou muito distraído. Menino, presta atenção, eu não sou sua mãe. Ai, Dedé. Devia ter parado quando tava ganhando. Tava bom, hein? Não, ao contrário, eu preciso disso aqui pra sobreviver. E a namorada do Gago, tá lá de aniversário, meu. A namorada do Gago. Do Gaga. Aí toca o telefone assim na namorada. Pá, pá, pá, pá, pá. Pá, para bebês, papá, vovô, você adivinha quem tá, tá falando? Ai, Dedé! Não pode amassar a folhinha, gente. Não amassa. Cid Moreira tá por aí, Cid Moreira? Boa noite. Só pra saber, Cid Moreira, não é agora ainda. Ah, eu vou aguardar. Só pra tu acordar. É uma cabeça, né? Olha a cabeção, né? É, não me atrapalhe. Sabe aquela mão, você viu o cabeção por aí? Eu não. Sabe que perguntaram de ti lá em Carazinho esse fim de semana, que eu estive em Carazinho, perguntaram por você, Cid Moreira, e pelo Everton Cunha, Mr. P de pijama. Obrigado, mande meu abraço para Carazinho. Pode deixar. Cid Moreira. Quando menos espera, vou estar por lá. Tá bom, grave, hein? Grave hoje está que... muito bom. É, e um certo Bourbon, uma né? sinusite violenta. E aí me deixa assim. Que deve ser, mas imagina o quanto de podre não tem nessa cabeça. Ah, meu Deus. Tá acompanhando de perto a medida certa dos seus Zecas Camargos, meu? Quem é você? Ah, esse é o Geiso. Tá ligado? Geiso. Esperando... Você é um jovem, não é? Jovem. Eu fiquei esperando o seu Zeca Camargo sair no armário na hora certa. Esse não saiu, tá? Ah, você viu? Fantástico ontem. Sim. Quero ver agora. Não vale, Geiso, é café com leite. Vai, Geiso, vai, Geiso. Dois amigos estão conversando, tá? E aí, tu foi no casamento do Juvenal, tá? Fui, eu só fiquei com uma pena dele, tá? Mas por que, tá? A mulher é feia, alguma coisa assim? Não, a mulher dele é que saiu do casamento e foi direto pro hospital, meu. Ah. Hospital, tá? E ele foi pro cemitério. Porra, você tá me vendo, tá? Você quer que eu brigar? Não, é que o ecoveiro é até enfermeiro, tá? Ah. Piadas boas. Ai, Dedê. Ai, Dedê. Vai, Davizinho, Coimbra. É um caso terrível aqui, cara, que o Anderson Santiago está contando. Uia! Opa. O que houve? Não, o caso terrível. Uia! É um amigo do Anderson, que talvez até seja ele. O nome dele é Cássio e o título é Ajudem um Cagão. O nome do cagão esse é Cássio. E em meio a uns dias de surf, conheceu uma guria no verão de 2010 em Oasis, talvez seja. Oasis! Não, Oasis, né? Mas legal. É. Ele ficava cuidando a garota na beira da praia e depois de um tempo acabaram conversando pela primeira vez na água do mar. Ó. Oh. Conversando. É bom. Mas a conversa não evoluiu porque o pai dela estava cuidando. Ih, é novinha. O nome dela é Raquel e na época tinha 17 anos. Ela é uma linda morena com cabelos compridos, um corpo escultural e usava biquíni azul bem pequenininho. Eu nunca fiquei com uma guria de biquíni, cara. Disse o cara, o Cássio Cagão, que ele tava passando por ela um dia, ela até fez um coraçãozinho pra ele. Oh, um dia. Que bonitinho. O Cássio foi para a praia para esperar por ela, quando foi atacado por uma forte diarreia. Ah, o cagão do e-mail. Ah, ele não podia ir embora sem vê-la, né? Ele tava ali, né, com diarreia, mas ficou esperando. Se segurando, literalmente. E aí, mas ele tava lá esperando e tava lá desesperado e de repente já pensou, vou pra casa e ela apareceu. Quem? A diarreia ou a guria? A guria. Ela apareceu quando ele já tava lá. Como diz o Guerrinha, já tava na portaria. Apareceu a linda Raquel e o convidou. Vamos jogar frescobol, querido Cássio. E ele, é claro, mas já, né, angustiado. E começou jogando, ele aguentando firme, ele jogando, ele aguentando firme. Até que chegou uma hora que ele teve que ceder. Tinha que ir pra casa e aos pés. Né, porque ele já estava sentindo aquelas dores lancinantes, né, na boca do estômago. Foi para casa, fez tudo o que tinha que fazer. E quando voltou, não encontrou mais Raquel naquele dia e nem nos dias seguintes, até o dia que terminou o verão e ele foi para casa. Que dureza. Desde então, o Cássio Cagão fica sonhando com Raquel. Cássio Cagão, Cássio Cagão, Cássio Cagão, Cássio Cagão. Cássio Cagão. Eu tenho um amigo Cássio então, também, é Cagão. Então, o Cássio Cagão tá pedindo que, por favor, Raquel. Cagado esquece esse assim, problema do Cássio. Não ela, tem mora, como, né? Ela mora no bairro Cavalhada e tá pedindo que quem tiver informações sobre a Raquel da Cavalhada, que veraneia em Oasis, por favor entrar em contato pelo e-mail Cássio da Raquel. Eu pensei que ia ser Cássio Cagão. Cássio Cagão também, pessoal. Cássio da Raquel, @gmail.com. Ou no Twitter, @CássioFG. É isso aí. Tá bem. Cara, pô, Davi, obrigado. Isso, vai, aí isso aí aconteceu no verão de 2010, cara. O Cássio Cagão ainda tá atrás dessa guria. Sim, foi agora, verão, né, pode ser em dezembro. Agora, verão, de 2010. Agora. Cagada foi. Sim, verão forte, de 2010 começa em dezembro, né, cara? Não, verão de 2010. Começa em dezembro. Começou em dezembro. Não, de 2010. Não. Claro, não, gente. Claro. Não, janeiro de 2010. O verão de 2010. Claro. Janeiro já é 2011. É. Tá, mas aí é verão de 2011. Então há dois verões de 2010. O verão começa no dia 21 de dezembro. Bom, agora se o verão começa no dia 21 de dezembro, tá, pode então, ser tá, no dia tá, 22 de dezembro. Tá, tudo bem. É, não é, Davi? Claro, é, faz sentido. É vida. Tá, faz sentido. Aí um grande apreciador de copos. O que é isso aí? É uma piada. Velha. Piada velha do Porã! Banho! Tá igual, né, cara? Tá igual, tá igual. Hot Dog do Tice. Se a fome bater, vem pro Tice. Notícia demais. Viu, Arthur? Venha você também, Potter. Aí um grande apreciador de copos cheios, é claro, vai ao médico acompanhado da sua mulher. Doutora, é que eu sinto náuseas, eu sinto dores no corpo, boca seca e etc. Você fuma? Uns 50 cigarrinhos por dia. Essa é pouca coisa. Aí está o problema, meu rapaz. Pare de fumar imediatamente e voltará a ter uma saúde de ferro. Pode ir embora. Já fora do consultório, a sua mulher pergunta: tu nunca fumaste um único cigarro? Por que a mentira? Olha aqui, se eu dissesse que eu não fumava, ele ia perguntar se eu bebia. Aí adeus, vinho, vodka, cerveja, velha! Finalmente chegou a minha hora. Chegou a tua hora, Sidão. Tava aí com a gente desde uma da tarde hoje. Que beleza, hein, Sidão? Espero que depois de cheio de coisa pra não fazer, hein, Sidão? Eu sempre tenho algumas coisas para fazer, você que não sabe. E a Jussara, Sidão? Está muito bem. Está muito bem. Eu hoje, Jussara. Como você falou, Jussara? Jussara. Está bem a Jussara? Está bem. Ah, ok. Está bem. Estive com ela no domingo. Sim, há 102 anos, está bem. É, uma gatinha, uma princesa. Quero dedicar a ela e todas as mulheres que estão nos ouvindo neste momento. Hoje a gente tem bastante momento. Tempo, Sidão. E o salmo hoje é muito bonito. Preste atenção. Hoje temos muito tempo, aliás, temos tempo. Todo o tempo do mundo, ainda Sidão. Ainda bem. Preste bem atenção, bichona da Bicoimbra. Que agressão? Não é agressão, é a verdade. Às vezes dói, mas é importante que cara, seja dito. A senilidade é uma coisa muito triste, não é? Diz assim o salmo: estou fazendo amor com outra pessoa. Estou fazendo amor! Mas meu coração vai ser sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda a emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho e não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem amou. O que será que eu falei? Dá pra ver que essa hora o amor só se mede depois do prazer. Refrão. Fica refrão. Fica dentro do fica meu dentro peito. Dentro do meu peito sempre uma saudade. Só uma pensando saudade. No teu jeito eu amo de verdade. Isso aí é Bruno e Marrone? E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém. Mas é você que eu amo. Ô, Sidão, acabou, acabou. Acabou, chegou a voz do Brasil. Voltaremos amanhã, uma da tarde. Obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo prestígio. Terminou, Sidão, terminou. Já saiu do ar.